Sai da brisa, catureto, se livra da cis. Pé no chão, mente forte, coração leve, canaliza. Batizado na igreja católica, comungou, mas não fez crise. Lá no casarão ganhou doce, brinquedo e camisa. Pensamento paranoico visita a mente aflita. Esse é o momento que você respira fundo e medita. Muitas vezes te perguntam se você tá bem de verdade. Você responde que sim, de mentira. Usa isso de válvula de escape pra não contar história triste em toda esquina. Palavras de Pablo Escobar. Quem pergunta muito, vai ter muito o que contar. Se ele viu o que eu vi, pode tentar me matar. Nessa grande aldeia, cagueta é herói. Peixe morre pela boca, palavras são anzóis. Tudo que é perigoso se transforma em grana. O que é seguro não dá nenhum peso. A justiça é clara e tem lado na trama. Pela tangente, dedo duro sai ileso. Quem é você nessa treta? Esquerda, direita ou mureta? Acredita que somos uma cidade ou uma empresa? Preciso respirar, abandonar a ansiedade. Não tô mais na adolescência, dias que eu passei da idade. Todo mundo quer ser foda, ninguém quer ser de verdade. Ninguém vai reventar a roda, só regar a vaidade. Hoje não tem.